Se predomina o respeito, a atitude é favelada. Se a responsa predomina, a família é respeitada. Respeito, respeito. O rap é aliado pra quem tem o compromisso. Se predomina o respeito, a atitude é favelada. Se a responsa predomina, a família é respeitada. Respeito, respeito. O rap é aliado pra quem tem o compromisso. Posso fazer se eu não consigo te agradar? Não é pela sua pessoa que eu tenho que mudar. Ah, se respeitar, sem não desconsiderar, então ejetar. Respeito pra quem merece, obrigado pelo respeito. É grande quem respeita os pequenos, é desse jeito. Respeito, respeito. Pra quem anda direito, não fique satisfeito. Engole cego que o pensante não tem freio de mão. Não, nem de burro, pra derrubar a humildade, nem no murro. Convoco os aliados, não vou passar por cima. Pela parte que me toca, vem, vem, não te estima. Quem tá junto faz parte da união. Quem é irmão, cai na CL, confirma no som. No palco sobe a rapaziada, harmoniza a quebrada. Faz o corre, dá o sangue, não leva queixada. A porta tá aberta, respeite o meu quintal. Aqui é palmital, sem cerimônia eu tomo parte em qualquer varal. Cê tá vendo Zé Festinha, superior e só. Ó, inteligência que não falta, mas o estrelismo é de dar dó. De falsidade já tô cheio, tá ligado quem é do meio. E procede que eu tô falando, eu conheço as más intenções desse tipo de fulano. Sem respeito, não vou considerar. Os 10 mandamentos do rap tá lá. Respeito em primeiro lugar. Se predomina o respeito, a atitude é favelada. Se a responsa predomina, a família é respeitada. Respeito, respeito. O rap é aliado pra quem tem o compromisso. Se predomina o respeito, a atitude é favelada. Se a responsa predomina, a família é respeitada. Respeito, respeito. O rap é aliado pra quem tem o compromisso. TV não tira a consciência que a gente tem. Falsidades, falcatruas, não comovem mais ninguém. Aqui o respeito fortalece sem flagelo. Fortifica a corrente e todos os seus elos. Ti-ti-ti-ti, blá blá blá, isso pouco me importa. A humildade vale mais e me abre qualquer porta. Saudação, satisfação, palmital, setor 7. Quem conhece, reconhece, assina embaixo, agradece. Aqui Santa Luzia, atitude maior dos montes. A rima mais feroz que atravessa o alto-falante. Pequenos homens que procuram a perfeição na terra de gigantes. O respeito a quem merece, a quem não se desmerece. Que na correria do dia a dia se destaca, acontece, evolui, desenvolve. Não tá no jogo por envolve. A revolução da Zona Norte não será feita com revólver. Não será feita com revólver. Se predomina o respeito, a atitude é favelada. Se a responsa predomina, a família é respeitada. Respeito, respeito. O rap é aliado pra quem tem o compromisso. Se predomina o respeito, a atitude é favelada. Se a responsa predomina, a família é respeitada. Respeito, respeito. O rap é aliado pra quem tem o compromisso. Arezzo, Arizona. Peço licença, que predomine o respeito. A falta do mesmo, conflitos daquele jeito. O compromisso que nos faz ficar de pé, espalhando o canto falado onde você estiver. Sabe de qual é? O respeito prevalece. Não vai ser diferente com a família 607. Só toma choques, comédia sem a senha. Se for colar com nós, atitude desempenha. Ritmando poeticamente no respeito e compromisso. Atitude favelada, vou na profissão. Perigo, perigo, perigo. No rap sigo firme, Broncos. Representa a ruína 5. Vim de lá, favela onde habito, represento os de lá. Convicto, prossigo, meu respeito é de lá, sou de lá. Malarco não dá trégua, respeito predomina e favela é favela. Se predomina o respeito, a atitude é favelada. Se a responsa predomina, a família é respeitada. Respeito, respeito. O rap é aliado pra quem tem o compromisso. Se predomina o respeito, a atitude é favelada. Se a responsa predomina, a família é respeitada. Respeito, respeito. O rap é aliado pra quem tem o compromisso. Se predomina o respeito, a atitude é favelada. Se a responsa predomina, compromisso. Se predomina o respeito, a atitude é favelada. Se a responsa predomina, a família é respeitada. Respeito, respeito. O rap é aliado pra quem tem o compromisso. É, pode crer que é no respeito. Artigo 607, Nego Doom, prisioneiro. Aí, o clã dos parceiros, a voz dos guerreiros. Aqui prisioneiros, confirma no respeito. Ah, chega na responsa, Cash Broncos. Chega Arizona. Aí, conexão Zona Norte, Costa Oeste, aí Zona Oeste, negros ativistas. A responsa.